Podemos ir? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria prosseguir aqui com o tema da zetologia e tocando num ponto que é uma das dificuldades mais temíveis na busca da verdade, embora esteja, vamos dizer, encoberta por uma aparência de normalidade cotidiana. E essa dificuldade ela não provém de nenhuma deficiência da mente humana, mas do seu funcionamento normal. Vamos começar pela seguinte observação, ou pela seguinte pergunta. Como é possível que você, assistindo um filme ou uma peça de teatro, você, sabendo que aquilo é uma encenação, você se emocione como se fosse verdade? Como é possível que um menino trancado no banheiro com um exemplar da Playboy, né, fique excitado com imagens que ele está simplesmente vendo na revista e, mais ainda, às vezes nem está vendo, às vezes apenas está imaginando? Como é possível você ter uma excitação sexual perante uma imagem que você mesmo criou na sua mente, como se estivesse ali uma pessoa presente? Vocês veem que esses dois exemplos que eu citei, eles cobrem uma multidão de casos. Não é isso? Então, isso quer dizer que você tomar uma parte do seu imaginário como se fosse uma realidade fisicamente presente é um dos elementos mais constantes da conduta humana. No universo inteiro, na vida inteira, diariamente, o tempo todo isso acontece. Né? E isso pode chegar ao ponto de aquele recorte imaginativo se substituir à realidade e passar a exercer, ter sobre você a autoridade que a realidade tem. Ele passa a ser a sua referência. Isso acontece numa multidão de casos, suficiente para você ficar aterrorizado e você pensar, bom, parece que o ser humano está condenado ao engano. Não por algum defeito da sua constituição, mas pelo funcionamento normal da sua memória e imaginação. O Roberto Ampueiro, nesse livro que eu recomendo muito, que é Nuestros Años Verde Olivo, ele conta um episódio que nesse sentido é muito significativo. A história dele é a seguinte, ele era um emigrado chileno que fugiu da ditadura Pinochet, logo após a queda do Allende, foi parar na Alemanha Oriental. A história é verdadeira. Ele troca os nomes de alguns personagens, mas a história é verdadeira. E ele se apaixona pela filha de um sujeito que era embaixador de Cuba em Moscou, que era um dos generais companheiros de Fidel Castro na Revolução, e que depois exerceu a função de ministro da Justiça, o equivalente ministro da Justiça, e condenou tanta gente à morte que o apelido dele virou Charco de Sangue. E ele se apaixona pela filha do sujeito e acaba casando com ela após uma tentativa de fugir para Berlim Ocidental. O casal quer fugir para poder casar, mas depois daí o pai concorda com o casamento e manda eles para Cuba. E em Cuba, a mulher dele vira um verdadeiro aparachnik e o casamento vai pifando. Ele vai vendo que ele casou com um monstrengo burocrático, né? Eles têm um filho e, no fim, acabam se separando e o sogro, o general, o expulsa de casa, dizendo, se você não sair daqui agora mesmo, eu te mato. Então ele sai para a rua, de repente, ele estava, como é que se diz, na desgraça, porque tem inimizade com a família de um potentado, então ninguém dava emprego para ele, ninguém queria falar com ele, então ele estava na rua da amargura e ia virar um mendigo. Enfim, ele acaba arrumando um bico aqui ou ali, e sempre numa vida miserável, de vez em quando algum colega dele é preso por coisa nenhuma, tem um que guarda livros assim, tipo Albert Camus e tal, e como o rapaz é homossexual, ele é mandado para um campo de concentração de homossexuais porque estava com o livro do Albert Camus e outros livros, Mar Vargas Llosa, coisa assim, né? Que é considerado então propaganda inimiga. E toda hora alguém vai preso e os caras vivem se delatando uns aos outros, o tempo todo com medo, você não pode conversar com ninguém, porque você pensa que todo mundo é da polícia secreta. De fato, em Cuba existe um polícia secreta para cada 28 habitantes, se não mais. Ele não toca no aspecto da violência física, essa coisa, ele fala só do terrorismo psicológico. E ele, o tempo todo, ele só pensa em fugir de Cuba e ir para algum lugar mais decente, pelo menos, mesmo que seja no mundo socialista, que vá para a Alemanha Oriental, para a Hungria. O tempo todo, a coisa não tem comida. Você, para conseguir assim, 250 gramas de arroz, você tem que ficar na fila o dia inteiro. Enquanto isso, o pessoal da nomenclatura vivendo a tripa fora, né? E daí um dia ele é membro de uma organização de exilados, estudantes exilados cubanos, e um dia eles o convocam para uma reunião e chega lá, é a despedida dos meninos que haviam treinado, recebido treinamento militar durante 3 anos para ir combater a ditadura Pinochet. Eles formaram um exército revolucionário para combater a ditadura Pinochet. No fim, ninguém foi para o Chile combater o Pinochet. Foram mandados para Angola, para Moçambique, para qualquer outro lugar. Morriam as pencas, né? Mas nessa cerimônia, eles estão lá fazendo aquela despedida dos meninos e ele fica profundamente emocionado com isso. Ele tem toda aquela emoção patriótica do chileno que vai combater combater a ditadura Pinochet, etc. Ele, naquele momento, ele esquece de tudo que ele passou em Cuba, e só existe aquela emoção coletiva da geração dele empenhada em combater a ditadura Pinochet. É um fenômeno exatamente igual ao que acontece quando você assiste um filme ou vê uma peça de teatro. Exatamente. Então, qual é o processo? O que acontece na nossa mente nesse momento? O Samuel Taylor Coleridge, o poeta, ele chamava isso Suspension of Disbelief, suspensão da descrença. Mas é evidente que esse nome, ele não descreve o fenômeno. Ele expressa apenas o seu conteúdo lógico. Quer dizer, se você for considerar esse fenômeno do ponto de vista não psicológico, não do fato psicológico real, mas da sua mera estrutura lógica, então é de fato, é uma suspensão da descrença. Quer dizer, você coloca aquilo entre parênteses, né? Não procura saber se é verdadeiro ou falso, e você se deixa levar simplesmente pelo que você está sentindo, pelo que está vendo, pelo que está imaginando. Mas suspensão da descrença não é um termo que descreva o fenômeno. O nome certo disso são dois. Primeiro, abstração imaginativa, que é um termo que já vem, acho que, desde o tempo de Aristóteles, né? Aristóteles considerava que a memória e a imaginação são exatamente a mesma função. Só que num caso referido a algo que você chama de realidade, e no outro caso não. E junto, então, com a abstração imaginativa, vem, como sua expressão imediata, a abstração emocional. Quer dizer, as emoções se concentram naquele conteúdo que está sendo imaginado ou até visto, tá certo? Sem referi-lo ao restante da experiência de realidade que você tem. No cinema, se você está assistindo o filme, você se lembra que aquilo é uma sala de projeção, que tem uma máquina atrás, que tem uma bilheteria, etc. Não, estragou o filme, né? Você dirá imediatamente, tudo isso é uma fantasia, é uma mentira. Então, você esquece isso aí, concentra apenas no que você está vendo, né? Eu, pelo menos, faço assim, quando assisto um filme, eu não gosto nem que falem comigo para não me lembrar que existe uma realidade fora do filme. Eu quero concentrar naquilo. Eu vivo brigando com a Rochelle porque ela faz pergunta, e ela é assim, o assassino é o mordomo, né? Então ela sempre conta o fim do filme, né? E me estraga a coisa toda. Ela adivinha o fim, pior que adivinha certo, né? Então, o próprio fato de a sala de projeção ser uma coisa escura, um teatro também, né? É para que você concentre apenas naquela parte visual que está na sua frente, sem levar em conta o ambiente 360 graus em torno. Então, isso é evidentemente uma capacidade humana, como qualquer outra capacidade de abstração. A abstração consiste em você considerar um aspecto da realidade separado de outros, sem levar em conta. Então, a abstração não é só a inteligência racional que faz a abstração. A abstração começa na percepção. Ou seja, você pode concentrar a sua atenção num objeto sem levar em conta o ambiente em torno. O Mário Ferreira chama esse processo de atualização e virtualização. Quer dizer, você atualiza um determinado objeto e você remete os outros para o virtual. Tá certo? Mas esse virtual pode ser atualizado a qualquer momento. Quer dizer, você está olhando um objeto, você pode a qualquer momento recuar dele para você ver o ambiente em torno, você recolocar na sua devida perspectiva. Ou você pode esquecer a perspectiva e se focar no objeto. Então, é uma capacidade que a própria percepção tem. Se a percepção tem, a memória e a imaginação também tem, evidentemente. Quer dizer, você recorda uma cena fazendo uma abstração de tudo que estava acontecendo em volta. Então, acontece que esses recortes feitos pela percepção e pela imaginação, eles podem, em certos momentos, fazer a função do universo inteiro. Quer dizer, eles são a cena dentro da qual você está. Não é que eles são um recorte dentro de um cenário maior. Não é isso? Aquilo pode configurar, naquele momento, toda uma visão do mundo pode se concentrar ali. Nós também temos essa capacidade simbólica, onde você, vendo um objeto, tá certo? Você está supondo por trás dele toda uma espécie de objeto, a espécie inteira, tá certo? Ou até várias espécies ao mesmo tempo. Quer dizer, você está vendo um gato, mas você está pensando a espécie inteira dos gatos. Tá certo? Então, todas essas são capacidades normais do ser humano. Acontece que não existe na nossa percepção, nem na nossa imaginação, nem no nosso cérebro, o conceito de realidade. Você pode examinar a fisiologia cerebral quanto você queira, você não vai encontrar um pedaço ali que corresponda ao senso de realidade. Não tem. Quer dizer, nós sabemos que certas coisas são realidades e outras são fantasias. Mas até hoje, ninguém sabe como, neurofisiologicamente, nós fazemos essa distinção. Não há equivalente cerebral dessa função. Para o cérebro, tudo aquilo que lhe for mostrado é realidade. Ou seja, tem aquela imediatez da estimulação sensorial. Não é isso? Quando nós vemos analisamos a percepção dos animais, nós vemos que o conceito de realidade para eles não existe. Só existe aquilo que o Xavier Jubir chamava estimulidade. Quer dizer, ele só percebe aquilo que exerce um estímulo para ele. Ele não compara, jamais compara o estímulo atual com uma concepção do mundo. Assim dizer. Ele não tem concepção do mundo. Na verdade, mundo só existe para os seres humanos. Para os animais só existe o seu ambiente, né? Aquilo que aquele biólogo von Uexküll chamava o entorno. Só existe o seu entorno, não tem um mundo. Mas, por exemplo, você sabe que nenhum animal olha para cima. Nenhum animal sabe que existem estrelas. Nenhum, só o lobo e o homem. Né? O lobo olha para cima, os outros não. Então, os animais não colocam problemas de ordem cosmográfica. Por exemplo, os animais não têm um debate entre heliocentrismo e geocentrismo. Para eles esse problema não existe, porque só existe o ambiente imediato. No funcionamento normal do ser humano, nós imitamos os animais, quer dizer, nós olhamos somente o entorno e apagamos o resto. Foi por causa disto que eu dei para vocês no início deste curso aquele exercício de você deitar no chão, no meio de um gramado, no escuro de preferência, à noite, onde você vê todas as estrelas em cima e você sente a presença do chão embaixo e você tenta sentir, né, a densidade do solo no qual você está sentado. Está deitado, tá certo? E fazer isso muitas vezes para você lembrar de onde você está. Tá certo? Então você sabe que você tem um ilimitado para cima e um ilimitado para baixo, um ilimitado para a direita e outro para a esquerda. Mas esse ilimitado está presente, ele não é alcançável pelos seus órgãos de percepção, mas a presença invisível dele emoldura tudo aquilo que é visível. E nós sempre contamos com a presença desse invisível, desse aperum, desse ilimitado, dentro do qual tudo está. Nós sabemos que é assim. Não é isso? Então, você, por exemplo, perdido no oceano, num barquinho, na escuridão, tá certo? Você não está vendo nada, mas a presença do oceano é uma coisa maciça, do oceano, do céu, da distância que te separa da Terra, e assim por dentro, tudo isso. Então, vamos dizer, este ilimitado que está presente e que moldura o presente, esta é a nossa referência. Mas nós podemos esquecer essa referência graças ao poder da abstração imaginativa, abstração sensorial, abstração imaginativa e abstração emotiva. Se nós não tivéssemos essas três funções, nós não conseguiríamos nos desligar do ambiente para prestar atenção em alguma coisa em particular. Então, daí não conseguiríamos funcionar. Mas este trânsito entre o universo concreto onde nós estamos e o conteúdo abstraído, abstrativo no qual nós prestamos atenção, ele é sempre problemático para nós. Por quê? Justamente porque o conteúdo abstraído, ele está sob o nosso domínio. Ele está diante de nós e nós o vemos e nós o apreendemos. Ao passo que a presença do universo infinito em torno não é apreendida. Ela é o tal do conhecimento por presença. Você não está aprendendo, ela não é um conteúdo da sua consciência, ela é um lugar onde você está. Aquilo não está na sua consciência, a sua consciência é que está ali. E, evidentemente, isso é mais difícil de você manipular do que um conteúdo que está dentro da sua consciência. Então, a tendência humana é sempre se fechar dentro daquilo que ela apreendeu e tomar aquilo como se fosse a referência última. Por quê? Porque aquilo te dá uma sensação de segurança. Eu já mencionei para vocês o negócio do Wilhelm Wöhringer, no livro Estilo Gótico, onde ele mostra ali que nas culturas mais primitivas, das pessoas de pequenos grupos que vivem no meio do mato, perdidos no meio do mato, eles tendem a fazer uma arte abstrativa, geométrica. Porque ali é o domínio do que eles têm a segurança, eles têm um domínio intelectual da coisa, ao passo que o mato, a floresta em torno, é uma coisa informe e absolutamente inabarcável. Então, eles, de certo modo, se refugiam. E a ideia de uma estética da natureza só surge mais tarde na civilização urbana, onde os cidadãos já dominaram mais ou menos o ambiente natural, então a natureza passa a ser um objeto de contemplação estética, mas não antes disso. Antes disso, ela é só, vamos dizer, o conjunto dos perigos e dos riscos que você está. A que você está exposto. Então, a tendência do ser humano é buscar refúgio naquilo que ele domina intelectualmente. Então, como não existe o equivalente cerebral da noção de realidade, e tudo no cérebro funciona na base da estimulidade, exatamente como nos animais, então nós temos que supor a existência de alguma função ou extracerebral, ou que seja também cerebral, mas especificamente diferente dessa que eu estou descrevendo. Então, alguns filósofos, como por exemplo Bernard Lonergan e o Polanyi, dizem o seguinte: diz que nós só conhecemos a realidade através da razão, não dos sentidos. Então, por exemplo, a razão, através das ciências, nos fornece de uma imagem do cosmos que é, entre aspas, mais verdadeira do que aquela que nós percebemos pelos sentidos. E eles aparecem então com o exemplo do copernicanismo, né, onde os astros parecem circular em torno da Terra, mas examinados pela ciência se verifica que realmente é a Terra que está circulando. Então, nesse caso, a ciência corrige a percepção, a ciência e a razão corrigem a percepção costumeira e espontânea do ser humano, né? Essa, vamos dizer, não é só Polanyi e Lonergan que defendem isso, isso é uma crença generalizada entre muitos filósofos, cientistas, intelectuais hoje em dia. Quer dizer, existe uma visão pré-científica ou espontânea da realidade que tem que ser corrigida, então, pelo exercício da razão crítica. Acontece o seguinte, que a razão científica só funciona em cima de abstrações seletivas que ela mesma fez. Então, isso quer dizer que aquilo que é realidade para uma determinada ciência não precisa nem pode corresponder àquilo que é a realidade no mundo dos sentidos. Porque o mundo dos sentidos, vamos dizer, é constituído de estímulos sensoriais imediatos e a razão que dá é uma, que ela lhe fornece é uma construção hipotética. Essa construção, o objeto dessa construção hipotética jamais poderá ser visto ou percebido. Ele só funciona dentro do quadro de referência daquela ciência. Então, por exemplo, você não conseguiria caminhar baseado na hipótese da rotação da Terra. Não dá para você fazer isso. Então, não é que a sua percepção instintiva e espontânea esteja errada. É que entre uma percepção e uma abstração, a distância é infinita, incomensurável. Não é isso? Ademais, depois que eu li o livro do Robertson Gennes, Galileu Was Wrong, eu vejo que o debate de heliocentrismo e geocentrismo ainda continua, de algum modo. Então, isso quer dizer, a ciência não substitui uma realidade por outra, ela substitui uma realidade imediata por um conjunto de hipóteses, isso é uma teoria, que entra em conflito com outra teoria. E nós não podemos esperar, vamos dizer, como é que eu vou fazer para ir até a esquina, né, sem eu saber se a Terra está imóvel ou em movimento? Eu não posso esperar que esse debate científico termine. Eu tenho que continuar andando na mesma Terra imóvel na qual eu sempre andei. Tá certo? Então, eu quando vou para a escola, eu digo que a Terra está em movimento, mas quando eu ando, eu suponho que ela está parada. E isso vai ser sempre assim. E nesse sentido, o próprio Edmundo Husserl dizia, ora, a Terra na qual nós andamos, ela não se move. Isso é óbvio. Quer dizer, se você vai descrever as coisas fenomenologicamente, como elas chegam a nós, eu digo, ninguém jamais andou sobre uma Terra em movimento. Isso é absolutamente impossível. A nossa imaginação não pode alcançar uma coisa dessa, a nossa percepção, muito menos. Então, é claro que a Terra do heliocentrismo não é a mesma na qual nós andamos. É, por assim dizer, uma Terra científica, que nos fornece um corpo de hipóteses que pode, mais dia menos dia, se demonstrar mais veraz do ponto de vista dessa ciência do que uma outra teoria científica oposta. Mas o confronto entre as várias teorias científicas pouco ou nada tem a ver com o universo que chega à nossa percepção. Mais ainda, todos os praticantes de todas as ciências, além de eles serem cientistas, eles são seres humanos também, e eles têm percepções como nós. E também neles existe o mesmo problema, vamos dizer, da abstração sensorial, imaginativa, tá certo? E cada um deles tem de desenvolver o seu senso da verdade, independentemente das teorias científicas que ele vai desenvolver depois. Ele precisa desse senso da verdade antes disso. É? Isso quer dizer que se o nosso cérebro ele pode nos enganar por meio da abstração sensorial, imaginativa e emotiva, e se não existe um órgão de realidade dentro do cérebro, tá certo? Bom, isso não pode ser suprido pela ciência. Né? Porque a ciência pressupõe a capacidade de discernir a realidade, ela não pode substituí-la. Mesmo porque, vamos dizer, para a ciência estabelecer uma única realidade a respeito de um único campo de fenômenos, como por exemplo este que eu estou citando, ela pode levar muitos anos ou muitos séculos. Então, se a nossa percepção da realidade é deficiente ou está sujeita a erros, a ciência não pode nos socorrer, porque a ciência é feita pelos mesmos seres humanos cuja percepção é deficiente. E ela não pode criar uma outra percepção. Ela pode criar uma outra teoria, e essa teoria, por sua vez, pode criar imagens. Agora, nós sabemos que na realidade, isso tem um, vamos dizer, uma coisa quase instintiva do ser humano, saber que a realidade é uma só, que não existe, né, universos separados, né, certo? E que não existe nenhum fenômeno inteiramente separado dos outros. Fenômenos estão separados dos outros sob certos aspectos, né, naquele sentido que dizia o Edmundo Husserl que não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. É verdade, são setores separados. Mas aonde estão eles? Estão no mesmo universo. Então, alguma ligação entre a trigonometria e os leões tem que haver. Não é isso? Eu digo, não existe uma trigonometria dos leões? Eu falo, bom, não existe uma trigonometria que possa estudar os leões. Mas os leões têm que saber um pouquinho de trigonometria. Quando eles vão dar um salto, por exemplo, né? Eles têm que avaliar a relação entre o impulso que os eleva e a distância a ser percorrida, ou seja, entre a vertical e a horizontal. Isso o que é? Trigonometria. Então, não há uma trigonometria dos leões, mas os leões estão ligados à trigonometria e sabem algo dela. Um leão, um tigre, qualquer gato sabe, né? Então, ou seja, não há realidades totalmente separadas. O que não quer dizer que tudo esteja ligado com tudo da mesma maneira. Claro que não, tá certo? Nós sabemos que existe esta complexa relação de todo e parte em tudo aquilo que nós mexemos. O todo, como tal, é inalcançável, ou seja, não é representável, mas nós sabemos que ele está lá. E a parte, enquanto tal, também é irrepresentável, porque nós não conseguimos examinar, conceber nenhuma parte que esteja totalmente desligada de tudo ou mais. Por exemplo, se você concebe o formato de uma pedra, bom, você não precisa pensar no mesmo momento o peso que ela tem, mas algum peso ela terá. Em algum lugar ela estará. Você não precisa representar mentalmente o lugar. Então, nós sempre temos essa tensão entre todo e parte. E esse é exatamente o problema do que eu estou chamando da abstração imaginativa. Então, como eu disse, a ciência não pode produzir um outro objeto, um outro universo perceptível. Ela pode produzir uma teoria. Teoria, na verdade, quer dizer visão, mas é uma visão intelectual, que só existe na sua mente. Não é isso? Então, digamos assim, a Terra que se move só existe intelectualmente, não existe perceptivamente. E uma coisa não pode substituir a outra. Você imagine se para você dar um passo você precisasse levar em conta o movimento da Terra, mas no cálculo imensamente complexo que você teria que fazer para dar cada passo. Portanto, você caminha sobre uma Terra imóvel, como dizia Edmund Husserl, né? E supondo-se que o heliocentrismo seja a teoria verdadeira, entre ele e a experiência do caminhar sobre a Terra existe uma tensão, e essa tensão é absolutamente insolúvel. Não tem uma solução para isto. Então, o que acontece é que, se nós percebendo a dificuldade do nosso cérebro para apreender a noção de realidade, nós apelamos à razão e à ciência, a razão e a ciência não podem nos dar um novo objeto de percepção, nos dão uma nova teoria, ou seja, um objeto de visão intelectual, puramente pensado. Este objeto, por sua vez, pode se transformar, vamos dizer, numa instituição pública. Ou seja, aquilo é imposto através das escolas, da mídia, etc. Como esta é a verdadeira realidade na qual vocês estão. Mas ninguém está vendo essa realidade. Todo mundo continua vendo a outra realidade, a realidade pré-científica ou pré-filosófica. Então, isso quer dizer que nós podemos educar uma geração inteira na base do vocês estão enganados em tudo, só nós cientistas é que sabemos. Mas acontece que os cientistas também estão em conflito entre si. As teorias continuam em discussão ao longo de séculos e não param nunca. As teorias mais firmemente estabelecidas de repente são contestadas. Não é isso? Agora surgiu essa nova onda, esse neogeocentrismo, os caras estão discutindo tudo isso de novo, depois de 4 séculos. Então, como podemos nos orientar pela ciência neste sentido? Isso quer dizer que o que a ciência nos dá é um conjunto de teorias que nunca se transformam em objeto de percepção. Só existe no mundo do pensamento. Mas este pensamento pode nos ser imposto como ele sendo a realidade. Então, isso quer dizer, estamos vivendo num mundo materialmente existente, estamos vivendo dentro do Aperon, como sempre os seres humanos viviam, mas nós acreditamos que estamos vivendo dentro dessas teorias científicas. O que torna, vamos dizer, a busca da verdade ainda mais difícil. Porque além de dar conta, vamos dizer, das nossas ilusões de percepção, nós ainda temos que tomar consciência de que estamos vivendo dentro de um produto cultural que nos foi imposto. E que pode ser derrubado amanhã ou depois. Então, quando você pensa, por exemplo, em todo o mundo socialista, onde Eles viviam não dentro de um mundo criado pelas ciências físicas, mas de um mundo criado pelo marxismo-leninismo, onde absolutamente tudo o que sucedia tinha que ser referido a uma luta de classes. O que acontecia, então? Acontecia que, se nós estamos envolvidos na luta de classes em escala mundial, isso significa que a única finalidade da vida humana é servir à luta de classes, servir à revolução. O que significa que nenhum objetivo individual deve valer alguma coisa. Por exemplo, se você quer ser, sei lá, você quer estudar medicina, mas o governo achou que você tem que entrar para o exército. Você não tem como argumentar, porque o seu desejo individual, o seu sonho individual, é uma ilusão pequeno-burguesa que tem que ser abandonada. Vocês imaginam, bilhões de pessoas viveram sob este regime, acreditando que tudo aquilo que elas podiam querer individualmente não tinha importância, só tinha importância servir à revolução, mas, a despeito disso, elas continuavam querendo aquilo que queriam. Hã? Agora, você veja, se o socialismo é para criar uma vida melhor para todos, eu digo, quem são esses todos? Hã? Esses todos são pessoas que não têm importância nenhuma, que só estão ali para servir à revolução. Então, o socialismo vai servir ao ser humano ou o ser humano vai servir ao socialismo? É? As duas coisas ao mesmo tempo realmente não é possível. Quer dizer, ou a luta pelo socialismo é tudo o que interessa e tudo deve ser sacrificado a isso, ou o socialismo vai dar meios para que as pessoas realizem os seus sonhos, os seus desejos, etc, etc. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. E, no entanto, quase metade da humanidade viveu sob isso durante um século. Alguns vivem ainda. É? Então, isso quer dizer que o problema da busca da verdade, ele continua dramaticamente presente. Eu digo, olha, não podemos confiar no nosso cérebro, não podemos confiar na ciência, não podemos confiar nas instituições, não podemos confiar em coisa nenhuma. Então, o problema é devolvido a nós enquanto indivíduos. Se eu tenho que ter um senso da verdade, eu mesmo tenho que desenvolvê-lo, e não adianta eu tentar me apegar em nenhuma autoridade externa. E isto é coisa básica. Então, se existe algum senso da verdade, eu tenho que descobri-lo em mim mesmo. E este é o ponto principal. Se você não passou por este drama e você não encontrou você mesmo a saída, então, olha, babá o senso da verdade. Ou você vai ser eternamente vítima da sua abstração imaginativa, ou você vai ter que se apegar à autoridade externa da ciência, que, na fim das contas, é a autoridade externa do Estado, e você vai viver numa ilusão coletiva que não é nem um pouco melhor do que aquela sua ilusão individual. E, muito bem, se não existe no cérebro humano um órgão da realidade, tá certo? Como que nós somos capazes de distinguir realidade e imaginação? Todos nós, na verdade, somos, a não ser que sejamos esquizofrênicos. O fato de que existam esquizofrênicos, isto é, pessoas realmente incapazes de distinguir entre imaginação e realidade, nos mostra que nós somos capazes de fazer essa distinção. Por exemplo, um esquizofrênico pode estar conversando com você e ele acredita que ele é você e você é ele. Mas você sabe que não é assim. Então, existe algum órgão de realidade no ser humano que não está no cérebro. Mesmo porque cérebro é o quê? Uma parte da realidade apenas. O cérebro apenas é um objeto físico a mais. Ele está dentro da sua cabeça, mas o dos outros está dentro da cabeça dos outros. Então isso quer dizer que a percepção de realidade não é a função do cérebro. É uma função do eu humano. E o eu humano é aquilo que não se reduz a nenhuma das suas funções, mas é aquele que se considera o senhor dessas funções todas. O ego pontifex, como chamava Zondi, é aquilo que costura as várias partes da experiência, costura as várias tendências, costura as várias percepções, etc, etc. Então, a existência de um eu é uma coisa que cerebralmente é inexplicável. Mesmo porque o cérebro é só mais um órgão dentro do eu. Não é isso? Então, não vamos investigar agora A possibilidade da existência do eu. Da onde surge essa possibilidade no ser humano? Isso pode ser tema para uma outra aula, eu já mencionei isso outras vezes. Mas o fato é que a noção de realidade, ela vem de um confronto do eu consigo mesmo. De uma exigência que o eu coloca para si mesmo. Que ele não é obrigado a colocar de maneira alguma. Ele pode ficar esquizofrênico a hora que ele quiser. E nós podemos negar o contexto real a qualquer momento, porque esta é a função da abstração imaginativa e sensorial, né? Então, a qualquer momento, nós podemos isolar um conjunto de percepções do restante daquilo que nós sabemos, daquilo que está na memória, e considerar aquele conjunto como se fosse o mundo dentro do qual nós estamos, quando na realidade ele é apenas uma experiência que está dentro de você. Então, esta confusão entre o dentro e o fora é uma possibilidade permanente do ser humano. Ele só não cairá nisso se ele não quiser. E foi por isso mesmo que eu lhes dei aquele exercício no começo do curso, né? Lembrar-se sempre do universo ilimitado no qual você está. Mais ainda, você sabe que para além desse universo, cujos limites você não alcança, pode até haver mais coisa. Ou seja, pode haver uma outra dimensão de realidade regida por outras leis completamente diferentes do nosso universo. Tá certo? E que, mais ainda, se essa dimensão extra-universal não existisse, o universo também não poderia existir. Porque se você considerar o universo como um campo fechado, regido por determinadas leis, então ele entra dentro da segunda lei da termodinâmica e ele está em entropia e ele vai acabar. Quando, na realidade, nós vemos esse universo crescendo, nós vemos aparecendo novas estrelas, novas galáxias, etc., etc. Então, se não existisse para além do mundo, do universo existente, cujos confins nós não alcançamos, uma outra dimensão maior ainda, que é a dimensão da possibilidade universal, ou da onipotência, se quiserem chamar, e se esta dimensão da possibilidade universal, da onipotência, não alimentasse continuamente o universo existente com novas possibilidades, ele já teria acabado. Então, nós somos capazes de entender que nós estamos dentro disso. Nós não podemos. Presta atenção, isso é coisa básica. Nós não podemos tomar consciência do universo, nem muito menos do supra-universo, como conteúdos da nossa consciência. Eles nunca podem ser conteúdos da nossa consciência. Eles são impensáveis. O que você pode fazer é admitir que você está dentro deles. E esta admissão é a base da busca da verdade. É aquela famosa experiência do Hegel, que ficava olhando uma montanha meia hora, depois ele dizia, é, de fato é assim. Isso não é um conteúdo de pensamento. A montanha não é um conteúdo de pensamento dele. É algo que está fora dele. É algo que ele não abarca. E que ele só pode admitir. Então, esta admissão do real é a base da busca da verdade. De um real que nunca será objeto da sua consciência. Que nunca será pensado. Só será admitido. Agora, como a filosofia dos últimos 3 séculos se voltou para o pensamento, para a consciência, e começou a examiná-la como se fosse uma dimensão existente em si mesma, então é evidente que tudo que nós conhecemos acaba tendo de ser explicado como um conteúdo de consciência, o que é um erro mortal. Você vê, eu já dei esse exemplo outras vezes, por exemplo, você acredita que você conhece a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus namorados. Agora pense-os. Não, você pode pensar neles. Ou seja, você cria um símbolo que remete a um referente que está fora de você. Tem um signo, né? Está aqui uma figura, está aqui pensando aqui, a figura Leila. Esse figura que eu estou pensando significa a Leila. Tá certo? Mas é a Leila tal como eu estou pensando. Essa Leila, tal como eu estou pensando, além do que é o significado, ela tem um referente que é a Leila de verdade. Se não fosse assim, nós não poderíamos sentir saudade das pessoas, porque basta você pensar nelas, elas como significado estão presentes. Não é isso? Então, eu estou pensando na Inês agora. A Inês vem aí daqui uns dias, estou com saudade dela. Faz tempo que eu não vejo a Inês. Mas basta eu pensar e ela está presente? Não, não está presente. Então, tem o signo, a figura que eu penso, tem o significado que é a Inês e tem o referente que é a Inês de verdade, né? Então, o referente nunca é pensável, porque se ele for pensável, ele se incorpora ao significado. Não é isso? Então, isso quer dizer, quando eu digo que a realidade não é pensável, ela é cognoscível por admissão, admissão de que eu sou apenas mais um elemento dentro de uma realidade que me transcende. Qualquer objeto é assim. Nenhum objeto é pensável na sua totalidade. Ele só é pensável através de um símbolo que remete a um significado que, por sua vez, remete a um referente. A não ser que seja um objeto que se resume no seu próprio pensamento. Mas, na verdade, nenhum objeto é assim. Nem os objetos abstratos são assim. Se você pensar, por exemplo, o conceito de triângulo, bom. Triângulo é tudo que atenda à definição de triângulo, mas você está pensando todos os triângulos possíveis e imagináveis? Não, não, não, não, não. Você está pensando apenas um elemento, vamos dizer, criado pela sua própria inteligência, que é a definição de triângulo, né? E, eventualmente, representando aquilo com um triângulo que simboliza os triângulos todos, mas que não é os triângulos todos. Ou seja, nem os objetos puramente abstratos são totalmente pensáveis. E esta coisa é básica para você desenvolver o senso da verdade. Você saber que o pensável é uma titica de galinha, que além do que nós podemos pensar, nós sabemos infinitamente mais do que podemos pensar. E sabemos por admissão da nossa condição existente. Fora disso, você vai cair num delírio onde o universo inteiro está no seu pensamento. Então você vai cair no cartesianismo, no kantismo, em todos esses erros monstruosos que foram cometidos ao longo de séculos e cujas sequelas ainda continuam a nos prejudicar. Não é isso? Quando você vê que no século XX houve tentativas de você criar sociedades inteiras a partir do pensamento de um ou dois fulanos, é claro que isso é loucura. É claro que ninguém pode inventar uma sociedade, nem uma pleia de gênios pode inventar uma sociedade. A sociedade, como tal, também não é abarcável. Só é abarcável certos esquemas que simbolizam alguns processos e algumas estruturas que estão presentes na sociedade. E isso é tudo. Quer dizer, a sociedade é constituída de todas as ações de todos os seres humanos envolvidos, e isso não é pensável. Você só pode reconhecer que você está dentro disso. Se você inverte e imagina tudo isso dentro de você, a sua concepção, está aqui o marxismo, o leninismo, concebia a sociedade inteira, concebia a totalidade. Os marxistas não param de falar de totalidade. Mas que totalidade, meu filho? Você nunca pensa. Você só pensa a totalidade daquilo que você pensou, não a totalidade do real. O real só é cognoscível por admissão. E essa noção da admissão é básica. Só que você não chega a isto sem você passar pela admissão de que nem mesmo você se conhece inteiramente. Você não é um conteúdo da sua consciência jamais. Então é o tal negócio: nós existimos realmente. E uma parte de nós existe para a nossa consciência. E esta consciência tem que continuamente estar reconhecendo a sua limitação e cedendo ao real que a transcende, o tempo todo. Isso quer dizer, qualquer forma que você tenha criado para você representar a realidade, para você representar a sua mãe, para você representar a sua mulher, para você representar o seu cachorro, para você representar você mesmo, tem que continuamente ser dissolvida e reintegrada na totalidade inabarcável de novo e de novo e de novo e de novo. Isso quer dizer que a verdadeira condição humana é como você está num barquinho solto do oceano, sem remo. O oceano decide para onde você está indo. E ele é a realidade. Você pode mentalmente traçar o caminho que você desejaria seguir, você nem sabe se vai conseguir. E além disso, esse caminho só existe na sua mente. Não é isso? Então, a contínua dissolução das formas pensadas e a admissão, vamos dizer, da realidade ilimitada, e nos abarca e nos transcende. Esta é a noção fundamental da zetologia. Isso você pode fazer isso até como exercício, quando você vai dormir. Você pensa assim: tudo que eu pensei é bobagem. Agora eu fecho os olhos e volto para a realidade onde eu estou realmente. Isso quer dizer que eu não vou estar consciente durante este período. Só estou consciente dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios sonhos. Mas eu estou, por assim dizer, descansando na realidade. Eu estou desistindo de controlar o universo dos meus pensamentos e, mais ainda, desistindo de controlar a realidade. Eu me entrego à realidade como um bebê se entrega no colo da sua mãe. Então, esta experiência ela tem que ser feita de novo, e de novo, e de novo, e de novo, todos os dias. Ou seja, você esquecer o que você pensou. E diz, bom, pode estar tudo errado. Amanhã a gente começa de novo. Não tem mais mínima importância, porque eu só sou mais um. Existe uma experiência que aqueles que são religiosos, especialmente que são católicos, deveriam ter todo dia. Quer dizer, Deus é irrepresentável, né? Você está falando com uma entidade infinita que te abarca, da qual você não sabe nada, que dentro da qual você está, de algum modo, né? Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo Apóstolo. E um momentinho. Isso quer dizer que se você, no momento em que você está rezando, você não tem consciência da sua pequenez imensurável, quer dizer que você é uma poeirinha, né? E pior, uma poeirinha sem valor nenhum. Você nunca terá acesso, vamos dizer, a um vislumbre do mundo divino. Nunca na sua vida você vai ter. Quer dizer que se você não fizer isso, você está com a proporção errada, meu filho. Você consegue imaginar o universo inteiro? Não. Mas, pois é, Deus é aquele que abarca o universo inteiro e faz alguma coisa depois. Então, quer dizer, essa experiência da pequenez é a experiência do senso da realidade, meu Deus do céu. Porque, ao mesmo tempo, vamos dizer, não é uma pequenez que te esmague. Por quê? Porque você está aberto para uma coisa que transcende e esta coisa, ela está consciente de você. Então você é uma poeirinha de nada, sem tamanho, sem valor, sem poder nenhum, na qual o próprio Deus presta alguma atenção. Eu digo, essa é a experiência fundamental. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis dizer que a verdade só pode ser conhecida neste nível, meu filho. Da admissão da sua pequenez e na sua total abertura a uma verdade que se transcende infinitamente por vários e vários e vários universos. Este é o senso da verdade. Agora, você imaginar que através do mero uso da razão você vai chegar à verdade, fala, meu Deus, a razão só vai produzir uma teoria a mais. A qual teoria está dentro da sua cabeça? A qual cabeça está dentro do seu corpo? Qual corpo está dentro do universo? Então, isso quer dizer, a verdade só pode ser conhecida como presença abarcante, meu Deus do céu. Não há outra maneira de conhecê-la. Esta experiência renovada da presença abarcante dentro da qual você está, isto vai revigorar a sua inteligência para que você perceba as coisas e você faça as suas abstrações perceptivas, abstrações sensoriais, abstrações imaginárias, sem perder o quadro geral. Isso vai, como é que se diz, vitaminar a sua inteligência. Então, esta experiência, vamos dizer, da presença abarcante é a base de tudo. É a base de toda a zetologia. E com isso voltamos àquele exercício de você se deitar na grama de noite, vendo as estrelas e sentindo o chão do planeta que o sustenta. Entenderam? Isso não é imaginação, isso está acontecendo mesmo, né? Então, qualquer experiência que remeta você de novo à presença do universo é boa neste sentido. Eu me lembro de uma época que eu morava perto da praia, numa região de 16 quilômetros da cidade. Eu gostava muito de andar no mato de noite, sem ver nada, e ouvindo o barulho do mar. Então eu tinha aquela dupla presença da floresta em torno e do mar, que eu não via, né? E esse não ver era importante, porque, portanto, eu não abarcava. Então eu sabia dentro de qual ambiente eu estava. Não era um conteúdo da minha consciência. Então, esta admissão do que está para além da sua consciência, e sobretudo do que está para além do seu cérebro, lembrando que o cérebro é apenas uma coisa que está dentro do seu corpo, corpo que está dentro do universo e assim por diante, né? Essa experiência da abertura àquilo que o transcende infinitamente é a única garantia que nós podemos ter de que estamos na realidade. A realidade é sempre aberta e ilimitada, sempre. As abstrações somos nós que fazemos, para a nossa conveniência. E a abstração demarca o quê? A nossa posição dentro do universo, não o universo. Do mesmo modo que os nossos sentimentos, por exemplo, lembrando aqui a experiência do Roberto Ampuero, né? Aquela emoção que ele sentia perante os jovens colegas dele que estavam indo para formar as Forças Armadas Revolucionárias que jamais chegariam ao Chile, aquela emoção patriótica, socialista que ele sentia naquele momento, expressava o quê? Apenas o estado dele, não a situação real. Os sentimentos só dizem o que nós estamos sentindo, meu Deus do céu, não o que está acontecendo. Os sentimentos, assim como as ideias e as teorias, eles também têm de ser dissolvidos. Ou seja, estou sentindo isso agora, daqui a pouco posso estar sentindo outra coisa. Nenhum dos dois me informa a realidade, só informa o meu próprio estado. Agora, eu confundi o meu estado com a situação objetiva, digo, mas é coisa de macaco, meu Deus do céu. Raciocínio de macaco. Raciocínio de animal, para o qual só existe o seu entorno, o seu Umwelt, como chamava o Yuxkull. Entenderam? Então tá, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Olha, das perguntas que eu recebi aqui, eu concluo o seguinte: muitos alunos, evidentemente, estão tirando conclusões de ordem metafísica daquilo que eu disse, mas tudo que eu disse nessa aula tem apenas um valor metodológico, é apenas, vamos dizer, uma técnica para vocês seguirem. Tá certo? As questões metafísicas que me mandaram hoje, eu digo, se for responder isso aqui, eu levaria o resto da minha vida, não vai dar. Tá certo? Então, esqueçam essas dúvidas por enquanto, né? Só tentem se lembrar disso sempre, dessa ideia de dissolver as suas ideias, as suas representações no grande mundo, grande universo que nos rodeia, e no dia seguinte deixar que elas se formem de novo. Assim você nunca vai se fechar dentro de uma jaulinha que você mesmo criou. Tá certo? E que é, vamos dizer, talvez o maior problema cognitivo que existe, o maior obstáculo à busca da verdade é esse. Que as pessoas de fato não estão querendo a verdade, mas estão querendo apenas os seus pensamentos. Desistam de possuir a verdade no pensamento. Você tem que possuir a verdade, mas na existência efetiva. E possuir a verdade não é possuí-la de fato, é ser possuído por ela, é estar dentro dela. É isso. Lembre-se do nele vivemos, nos movemos e somos. Isto é a coisa básica. E aqui, vamos dizer, a ideia de que o pensamento tem de apreender a verdade, essa é uma das ideias mais cretinas possíveis. Porque o pensamento, ele só vale alguma coisa quando ele tem o universo real como fundo, ou seja, o universo é o mediador da linguagem, é o mediador do próprio pensamento, é o mediador entre você e você mesmo. Isso quer dizer, a linguagem não tem que apreender a realidade, tem apenas que apontar para uma realidade, que seria incognoscível se houvesse só o pensamento para apreendê-la. Então, a função do pensamento e da linguagem não é jamais apreender a realidade. Você está apenas através do pensamento, você está se interconectando, em primeiro lugar, com você mesmo, quer dizer, você está atualizando o seu estado em relação à sua memória, essa é a primeira coisa. E segundo, você está se comunicando com outros seres humanos, mas nesse ínterim, você mesmo e os outros seres humanos estão dentro do mesmo universo. Tá certo? Então, todo o pensamento e toda a linguagem é como se fosse apenas um índice que está apontando para alguma coisa. Né? Quer dizer, se o pensamento se fecha dentro de si mesmo, se eles têm apenas o significado e não o referente, então todo e qualquer pensamento seria impossível, na verdade. Você veja, até fisicamente, quer dizer, eu estou falando para vocês como é que eu estou. São ondas sonoras que chegam até vocês, e eu não estou produzindo as ondas sonoras, elas existem aí fora, existem no mundo exterior, sem isso não teria comunicação nenhuma. Você, quando fala com você mesmo, você está lá pensando, digo, bom, e onde você estava durante o tempo que você estava pensando? Não havia uma continuidade real, física, sua durante esse tempo? E foi o seu pensamento que fez isso? Essa continuidade real física é a condição para que você possa pensar. Tá certo? Então, por que que o pensamento tem que apreender a realidade? Não tem que aprender nada, ele tem apenas que indicar alguma realidade que você já conhece por outros meios. Senão, não sei, nada seria possível. Então, esta ilusão de apreender a realidade pelo pensamento, isso aí afasta você da realidade para sempre. E isso vai criar uma dessas grandes estruturas ideológicas que serve para prender as pessoas dentro. É uma vez que você entra lá, é quase impossível você sair. Quer dizer, a gente fala mal do neguinho que é comunista, que é militante, mas, olha, depois que você entrou nisso aí, você escapar disso é como você escapar de um pesadelo sem você acordar, você está entendendo? Quer dizer, a saída do pesadelo não está nele. Enquanto você está procurando a saída dentro do pesadelo, não tem. Você está lá num labirinto, ali dentro não tem saída mesmo, só você acordando. Para acordar, é preciso você penetrar numa outra esfera de percepção que transcende aquilo infinitamente. Não é isso? Mas, para você fazer isso, você precisa se entregar à insegurança da realidade. Ou seja, você não vai ter mais o domínio intelectual da situação como você imagina que tem, enquanto você está dentro daquilo. Então, eu acho assim, pela experiência, a maior parte das pessoas não gosta de viver, gosta apenas de pensar. Porque o pensamento está sob o domínio delas. Tá certo? E a vida é exatamente aquilo que você não domina. Por isso que eu dei a experiência de, por exemplo, você estar perdido no mato, uma coisa assim. Isso é importantíssimo para saber que você não domina nada, você está dentro de uma situação que te transcende infinitamente. Não é isso? Então. E isso é a vida real. Então, se isso é a vida real, nós temos que aproveitar as experiências dentro da nossa atividade intelectual. Você tem que deixar que a sua atividade intelectual se dissolva na experiência do universo real. Mil vezes. Todo dia, na verdade. Como dizer, esquecer tudo que você pensa e mergulhar dentro da realidade, não como um pensante, mas como um ente existente. Então, durante aquele período, você se ocupa de existir, não de pensar. Não é isso? Nesse sentido, a frase do Fichte, né? Pensar é não viver, viver é não pensar. Ele tinha razão, não é bem essa frase, mas é mais ou menos isso, né? Então, é um não pensar consciente. Mas, por exemplo, vamos supor que você está pescando, e você pegou lá sei lá, um peixe-espada, tubarão, qualquer coisa. Durante o tempo que você está seguindo ele ali, você não está pensando. Você está apenas vivenciando aquela situação e prestando atenção numa coisa real, que te transcende, que você não domina. O peixe vai para onde ele quer, não para onde você quer. Então, este é, por exemplo, um exercício que pode ser utilizado na própria vida intelectual. Você seguir as coisas para onde elas vão. Né? Então, para isso, é sempre preciso você esteja aberto àquilo que você não pensou, àquilo que os fatos impõem. Eu falei isso no capítulo da dialética simbólica, tem o capítulo da contemplação amorosa, talvez não seja bem o termo, mas é disso que eu estou falando, quer dizer, você querer que as coisas sejam o que elas são e esperar que elas te digam o que elas são. E elas o dizem pelas suas ações, pelos seus desenvolvimentos, pela sua história, e se desenrola na sua frente e não na sua cabeça. Não é isso? Então, você... É por isso também que eu insisti muito no começo no treino literário. Tá certo? Porque um escritor de verdade, ele quer expressar as percepções reais que ele teve. Não é uma coisa só que ele inventou. Né? Ao passo que quando você vai no domínio das ciências sociais, da filosofia, etc., você está lidando já com produtos mentais muito elaborados. Tá certo? Então, sem essa vivência, vamos dizer, da expressão das impressões, você escapa da realidade muito facilmente. Então, pessoas que são capazes, vamos dizer, de discursar e defender teorias por horas, às vezes são incapazes simplesmente de contar a sua experiência. Contar o que se passou dentro dela. Como é que essas ideias chegaram até elas? Como é que elas as desenvolveram? Mas, olha, eu passei anos me observando nesse sentido e reparando quais as pessoas que tinham me influenciado. Pessoas que me disseram coisas que eu acreditei imediatamente e que eu continuei repetindo como se fosse uma ideia minha. Eu fiz isso durante longos anos e depois passei outros longos anos observando isso aí. Né? Até o ponto de perceber e falar, olha, eu acho que eu não tenho uma ideia minha. Tudo ouvi em algum lugar. E saí repetindo. Não que seja errado você fazer isso. É errado você não ter a consciência disso. E você se focar nessas ideias sem você saber qual foi a história real delas. Porque por trás de uma concepção teórica que você tem, existe uma história que não é teoria, é uma história real de como essas ideias chegaram até você. Então, essa história, às vezes, é mais importante do que a teoria mesmo. E, às vezes, só você contar a história da teoria, você vê que a teoria é falsa. Samuel Gouveia, quando colocou a noção de que a realidade não é função do cérebro, sim do ego, logo me veio a reflexão da relação do ego com o conhecimento por presença. Como o ego articularia isso? Ele não articula, ele apenas reconhece, ele admite. Né? O conhecimento por presença chega à nossa consciência pela admissão. Não é isso? A admissão de que algo está acontecendo. Em geral, quando nós temos essa impressão de que algo está acontecendo na realidade e não está sob o nosso controle, é porque algum detalhe específico chamou a nossa atenção. Por exemplo, se você é atacado por uma fera, é atacado por um tigre, por um urso, você sabe que aquilo não é pensamento. Né? Existe, um desejo de fugir e imaginar que aquilo é apenas um pesadelo, mas você sabe que vai falhar isso aí. Né? Eu vi já centenas de depoimentos, todas as pessoas dizem isso. Eu queria acreditar que era só um pesadelo, mas eu sabia que não era. Então, você tem uma realidade ali que te transcende, que vai infinitamente além do seu pensamento e sobre a qual você não tem nenhum controle. Muito bem, você não precisa esperar que um tigre te ataque para ter isso. Por isso que eu sugiro aquele exercício de você deitar na grama. Ali não está acontecendo nada de grave, nenhum tigre vai comer você, tá certo? Você simplesmente está concedendo ao universo o mesmo privilégio que você concederia ao tigre se ele te atacasse. É de reconhecer que ele existe, que ele está aí, que ele te transcende e que ele está chegando até você. E que você está dentro dele. É? Então, é simplesmente o reconhecimento da situação real. Isso é um exercício que tem que ser feito todos os dias, pelo resto da sua vida. Não é difícil você fazer. Acontece que o pensamento, ele tem uma mecânica que é difícil de você parar. Não é isso? Então, por exemplo, no tempo que eu fazia Tai Chi com o Michel Weber, ele ensinava você a concentrar a sua atenção no seu centro de gravidade. Não é isso? Você não estava pensando, o centro de gravidade existe realmente e a sua atenção está ali num fator real que está presente no seu corpo. Isso ajudou pra caramba. você sentir o centro de gravidade, sentir o peso, tá certo? Bom, você está sentindo uma coisa que está acontecendo mesmo, que está real e que não é parte do seu pensamento. O pensamento te distrai disso. E daí você volta de novo e de novo e de novo e de novo. Isso acaba dando uma diferença na sua conduta. Esse centro que eles chamavam o Ki, né? É o que os japoneses chamam de Hara. E tem o famoso livro do conde Carlfried Graf von Durkheim, que se chama Hara. E ele conta que, quando ele estava no Japão, ele reparou, por exemplo, que pegava fogo no cinema. Na Alemanha todo mundo sairia correndo. E os japoneses não, eles saíam devagarzinho, com calma, metodicamente. E ele perguntou ao japonês, por que vocês são assim? Ele disse que nós temos o hara. Quer dizer, nós estamos acostumados a esta sensação, vamos dizer, do peso, do centro de gravidade do corpo, que nos dá, portanto, um autodomínio, que não é um autodomínio pelo pensamento, é pela presença. Eu não digo que precisam fazer esse exercício, também não estou recomendando que façam o Tai Chi, eu não saberia que professor indicar para vocês hoje, tá certo? Mas não precisa ser através do Tai Chi, essa simples prática de você deitar na grama e lembrar que o universo está presente e você está presente dentro dele. Alguém aqui conta que eles fizeram esse exercício, quer ver? Onde está isso? Aqui, André Luiz. Nessa semana, quinta-feira, consegui fazer esse exercício de deitar no solo e sentir a presença do universo sobre mim. Chamei meus pais e o padre da minha cidade, expliquei o exercício todo e fomos a uma fazenda para vivenciar essa beleza. Foi grandioso. Quando chegamos em casa, o padre nos ligou e pediu para rezarmos Salmo 8, que louva a Deus em sua criação e sua infinitude. Olha só, é isso aqui. Vai lá e faz, você vai ver que isso funciona. Se fizer muitas vezes, não precisa ser deitado na grama, você pode fazer em qualquer lugar, na verdade. Só você lembrar, o universo está aí, eu estou dentro dele. Que não é óbvio, né? Você sabe disto. E isso não é uma coisa pensada, isso é um reconhecimento, é uma admissão. Carlos Barros, o senhor disse que o que sentimos deve ser separado da realidade, mas no caso de uma percepção direta e intuitiva da realidade que acontece inseparavelmente do sentimento. No caso de estarmos todos intrinsecamente imersos no próprio Deus, esse sentimento, do meu ponto de vista, é também realidade. Claro que é. É. Só que o sentimento é a realidade sua. É isso que... Eu não estou falando contra o sentimento. Ao contrário. O sentimento indica alguma coisa. O que ele indica? Ele indica o seu estado. É. Portanto, ele faz parte da autoconsciência, não da consciência de realidade. É. Por exemplo, se numa determinada situação eu tenho medo, esse medo me informa qual é o meu estado. Não me informa se existe realmente um perigo. Está entendendo? O senhor pode ter tanto medo de um tigre imaginário quanto um tigre de verdade. Tá certo? Mas, de qualquer modo, o sentimento informa onde ele está. O sentimento é como se fosse, vamos dizer, um jogo de proporções. A sobre B igual a X sobre Y. É como se fosse uma caixa de ressonância. Tá certo? E evidentemente, a ressonância é proporcional ao estímulo. Mas você não sabe se o estímulo veio da realidade ou da sua imaginação. Você só sabe a medida do que você está sentindo. Então, o sentimento é básico para você reconhecer em que estado você está no momento. Então, admitir o sentimento também como uma realidade. Quer dizer, o que eu estou sentindo é isto. Eu não sei exatamente o que está se passando. E o meu sentimento não dá a medida certa do que está acontecendo. Dá apenas a medida certa do que eu estou sentindo, ó raios. É? Quantas vezes você não sente um medo sabendo que o medo é absurdo? Né? Ou você sente raiva de uma pessoa sabendo que ela não fez nada de mal contra você? Não obstante, é aquilo que você está sentindo. E não adianta você negar. É isso? Claro, você pode corrigir, mudar de sentimento. O sentimento é eminente, mutável, ele está mudando o tempo todo. Então, portanto, você pode mudá-lo introduzindo um novo dado, uma nova informação. Tá certo? Você o muda, você não pode se deixar guiar por ele, né? Então, o sentimento é como se fosse o velocímetro do automóvel, né? Ele te mostra que velocidade você está, não aquela que você deveria estar. Se eu estou aqui a 75 km por hora, mas ele não diz qual é o limite de velocidade da estrada. ou se você está correndo um risco ou não. Só diz o que você está fazendo. Tá certo? Então, vamos dizer, você conhecer e admitir os seus próprios sentimentos faz parte do conhecer e admitir a realidade. Apenas essa é a sua realidade. Então, às vezes, ela não é aquilo que nós desejaríamos, ou aquilo que confere com a nossa autoimagem. Também, quando eu falo do ego, é importante o seguinte: não confundo o ego com a autoimagem. Ego é o centro decisório, ele não é uma imagem. Né? Aliás, o que eu estou explicando aqui é o seguinte: a autoimagem tem de ser dissolvida diariamente. Dissolvida e trocada, de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Então, por exemplo, você reconhecer o seu estado de ignorância quanto a você mesmo, né, isso te permite que você descubra algo sobre você mesmo no instante seguinte, que você não descobriria se você estivesse apegado àquela outra autoimagem. Tá certo? Então, não é importante ter uma autoimagem. É importante ter muitas que vão sendo trocadas. Então, também, quando você está muito empenhado em manter uma autoimagem, transmitir uma autoimagem, você está desligado da realidade, evidentemente. Porque você está prestando atenção na imagem, não na realidade. Não é isso? Portanto, é melhor assim você não saber qual é a impressão que você está dando. Aqui, eu penso que quando eu estou dando aula, eu estou aqui, estou pensando exclusivamente naquilo que eu quero transmitir. Eu não sei se eu estou falando bonito, se eu estou falando feio, se eu estou fazendo papel de palhaço, não tenho a menor ideia. No dia seguinte é que eu vou saber quando as pessoas me informam. Olha, uma vez eu estava dando aula e eu tinha uma garrafa térmica do lado, e eu vi quando eu ia botar café na xícara, todo mundo parava e olhava para a garrafa térmica. E isso foi, né? Meses. Daí um dia eu perguntei, mas por que raio vocês ficam olhando na garrafa térmica? Eu estou aqui explicando, dando aula, porra. Ele disse, não, nós estamos pensando como é que você consegue segurar a xícara, um cigarro e ainda apertar a garrafa ao mesmo tempo. Falei, pô, eu nunca reparei que eu tinha essa habilidade. Então eu chamei a atenção para uma coisa lateral, não foi minha intenção. Então, você precisa ter um amor pela realidade. Eu quero saber como as coisas são mesmo. E as coisas são, eu vou dizer, para você saber como as coisas são mesmo, a primeira coisa é saber que elas não são como você as pensa. O que você pensa é só o que você pensa. Por exemplo, tudo que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou querendo? Que vocês peguem este conjunto de pensamentos e metam na sua cabeça e comecem a pensar exatamente assim e falam, não, é claro que não, porque daí vocês vão estar apenas copiando o meu pensamento para dentro da sua cabeça e nós não saímos da esfera do pensamento. Eu estou querendo é que vocês verifiquem na realidade da experiência se isso é assim. E se não for, você, por favor, me avisa. Mas como eu estou fazendo um esforço monstro para ficar na realidade, em geral, o que eu falo tem algo a ver com a realidade, não apenas com o meu próprio pensamento. E as pessoas acabam confirmando por sua experiência própria. Não é isso? Agora, se você tentar tirar conclusões de tipo metafísico do que eu estou falando, você vai parar longe. Porque as suas conclusões podem ser certas, podem ser erradas, mas certamente não é delas que nós estamos falando aqui agora. Eu estou falando só de uma técnica, um método. Não das consequências que você vai tirar dela. Não do conteúdo que você vai tirar daí. Isso aí, na verdade, eu não sei, porque esse conteúdo é inabarcável como o próprio universo. Você se abra para o universo, né? Em vez de se fechar no seu pensamento. E, bom, o que que tem dentro do universo? Eu não sei, meu filho. Para a gente fazer a lista, ele não ia acabar tão cedo, né? Portanto, não é esse, não é essa a ênfase da coisa. Não são conclusões de ordem metafísica, tá bom? Então, por hoje, vocês me desculpem, mas eu vou parar por aqui, né? Já são quase 11 horas. Ah, alguém me pergunta aqui. Eu faço três perguntas e vou responder só uma delas para encerrar. Quem pergunta é o Carlos Bach. O que fazer dos antigos mestres? Passei por uma experiência muito similar à de Santo Agostinho, que Santo Agostinho escreve nas Confissões. Ele foi o primeiro educado por falsos mestres e encontrou o caminho rumo à verdade somente mais tarde. Hoje olho para trás e vejo que meus falsos mestres me proporcionaram, por um lado, muita confusão mental e sofrimento, mas, por outro lado, eles de fato me estenderam a mão e me ajudaram indiretamente. Bom, essa é a mesma coisa para mim. Eu nunca cuspo no prato em que comi. Se você ver a lista que tem lá dos meus gurus, tem muitos desses gurus que eu já passei adiante, já ultrapassei faz tempo, mas eu tenho a mesma gratidão e aquela parte que eles me ensinaram continua válida. Aquilo não é tudo, evidentemente. Não é isso? Então, se são meus gurus no plural, já quer dizer isso. Quer dizer, o que eu aprendi com um não foi igual ao que eu aprendi com o outro. Então, foi acumulando, desenvolvendo. Então, se tem alguma gratidão a Karl Marx, fala, claro que tem, aprendi um monte de coisa com Karl Marx. Até Lenin eu aprendi. Né? Che Guevara não aprendi nada, porque isso é muito burro. Mas esse pessoal da escola de Frankfurt aprendi um bocado de coisa com eles. Não, você não precisa cuspir nos caras, não é assim. Né? O que importa, vamos dizer, não é você julgar esses seus mestres, é o que você aprendeu com eles. Está guardado e vai se integrar em outros conjuntos cada vez maiores, maiores, maiores. Tá certo? Mas sempre vai ter o seu valor ali dentro. É isso? Agora, você ficar, ter que, cada um que você transcendeu, você tem que cuspir em cima só para você dizer que você é independente, isso aí é frescura, meu Deus do céu. Para que ser independente? Para que serve isso? Eu estou falando, o que interessa é a realidade. É? Não é se o seu pensamento é mais maravilhoso que o do seu Zé Mané, o seu fulano, seu Beltrano. Não é isso que interessa. No Brasil tem muito essa coisa de você julgar pessoas. Não é isso? Julgar pessoas, meu filho, é só o seguinte, só se você for um juiz e trouxerem para você e disser só, olha, nós só pagamos o seu salário se você julgar esse caso aqui. É mesmo? Quer dizer, posso não julgar? O meu pai dizia que a coisa que o juiz mais adora é arquivar processo. Para ele não ter que julgar. Tá certo? E é uma reação natural humana. Então, julgar só se você for obrigado a julgar. Por exemplo, um pai que recebe uma queixa é obrigado a julgar a conduta do seu filho, falando que você não tem como escapar. Fala, ah, seu filho bateu no meu que é pequenininho. Fala, bom, eu vou ter que tomar providência. A contragosto, é claro, eu prefiro não me meter nisso aí. Não é isso? Uma vez deu um conflito monstruoso de família, porque estava uma briga na casa dos vizinhos, que eram nossos parentes, todo mundo gritando. Daí eu estava dormindo, acordei, falei, pô, deve ser uma tragédia qualquer, o que aconteceu? Daí chegou lá, o seu filho, que era um garoto de 4 anos, passou a mão na bunda do outro, que era de 3. Eu falei, vocês estão brigando por causa disso? Não, mas de qualquer modo eu era o pai, eu tive que pedir desculpa. Então, julgar as pessoas é só quando você é obrigado a fazer isso. Em geral, a melhor coisa é dizer, eu não tenho nada a ver com isso. E responde as duas palavras mais maravilhosas da língua portuguesa, que é não sei. Tá bom? Então, por enquanto é só isso. Até a semana que. Ah, queria lembrar um encontro de escritores, é no dia 25 a 28 de novembro. Quer dizer, vocês podem se inscrever para assistir por internet. Aqueles que quiserem, ou pessoalmente, quem quiser vir aqui também pode. Inscrições aonde? Pelo e-mail samora, samora, ponto cma, arroba gmail.com. E as informações estão no meu site, tá bom? Então, que mais? Então, eu acho que é só. Então, até a semana que vem, muito obrigado.